Alô, bom dia, TAM 3517, cruza 2000. TAM 3517, contato radar, decolagem sobre o nível 360, saída árvore. Ok, saída árvore para 360. 040, é autorizada a linha e decola, vento variável com 2-2. Torre Lopes, também a 570. Obrigado, senhor. Poderia confirmar a informação do ATIS, a informação Fox das 7 horas? Sim. Grato. Vamos atualizar, já. Só um minutinho. Obrigado. Só mudou o... Aqui é legal, no 03 por enquanto. Grato, obrigado. Então, 3171, chama Recife, 251, alterno 3325. Uhum. 3517, utilizada por onde Elefa. Ok, é por onde Elefa, 3517. Então, 3153, complete a aproximação, chama em torre 118, decimal 95. 118.95, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3153. 040-400, decolou 05, chame 120, decimal 8, controle, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, o azul 4040, decolado, cruza 1500 pés. Azul 4040, contato radar na decolagem, saída da Elton, para o 340. Nadael acendendo para o 340, azul 4040. O 3 passando agora ao Indiana. Torre, poderia aumentar no brilho do papo, por gentileza? Obrigado. Desculpa, poderia aumentar o brilho do papi, por gentileza? O comando não está conosco, está com a infra-aérea, então não tem como fazer isso de imediato. Estou ligando aqui para a infra-aérea, por exemplo. Está desligado a princípio. Obrigado. Estrada 3597, Alexandre Recife, 260, terno 288. É 260, 288. Obrigado, bom dia. Bom dia. Solo 09, direita, solo 121, decimal 1. Direita, 121, decimal 13. Estrada 59, sendo identificação, desça para 4 mil pés, chegada bom, fique legal no 0 no 3. Estrada 59, verifique equipamento, recebendo a transmissão com o chiado. Azul 4040, chame Centro Recife, 251, alterna 13325. 251, alterna 3325, boa. Azul 4069, bom dia, informação em curso é a Golf, chame o solo 121, decimal 1 para cópia. 759, desça para 2.000 pés, autorizado o MS que foi cabeceira 1-0, reporte final estabilizado. Muito bom dia, 963. Bom, 963, tem essa informação a 317-1219? 1211. 211, graças. Torre Salvador, bom dia. 3890, está pronto. 890, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 02 nós. Bom dia, alinhar e decolar da 10, com 3890. Oi, boa noite, bom dia, autorização 380 Brasília. 1865, 1211, tá cópia? 211, tá ok, obrigado. O 514, bom dia, mantém o ponto de espera, Dona Zero. Gol 759, complete aproximação final, chame Torre, 1 noite, decimal 95. 295, chamar agora 759. Salvador, gol 759, bom dia. Gol 759, bom dia, continua a aproximação, reporta marcado externo, embaixo travado. Já baixa a travada. Desculpe, é no reportar no externo, no 759. Baixar travado externo, gol no 759. O gol no 759, autorizado pouso pistão no 0, vento variável com 02 nós. Tive pouso, gol no 759. Os 890 decola aos 26, controle em 1-20, decimal 8. 208-3890. Controle Salvador, 3890. 3890, contato radar na decolagem, saída Fuca, Salvador 330. Fuca 330. Trip 554, visual com Boeing da Gol, final do 10. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceirão no 0. 759, solo 28, direita 121, decimal 1. Direita 21, 1, 759. Voador, bom dia, azul 9150. Azul 9150, 121, decimal 1 para cópia. O trip 5514, autorizado a decolagem pista 10, vento variável com 02 nós. Bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. No 4 aos 30, controle 1208, bom voo. 2085, 514, obrigado. Controle Salvador, trip 5514, decolado perfil da Puca Aracaju. Trip 5514, contato radar na decolagem, saída Puca, pro para o nível 90. 190 na PUCA, 5514, quando possível vai direto a Aracaju? Autorizado Aracaju. Aracaju, 5514. Azul 4069, autorizado a decolagem pista 10, vento variado com 02 nós. Identificação, deixa para o nível 050, chegada bom, QNH no 03. Salvador, muito bom. 63. Avisado, chama o centro Recife, 1245, alterno 2085. 1245, 2085, Recife, 3890. 0229, sinalização, desça para o nível 050, na proa de TAP, de condições de manter velocidade até mais próximo. 4069, decola os 33, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o azul 4069. Azul 4069, contato radar na decolagem, saída da Elson para o nível 340. Da presença autorizada por onde Leda? Direto Leda, subindo 340, obrigado, azul 4069. 963, autorizado decolagem pista 10, vento variável com 02 nós. Vento decolagem 10, 963. Uno 963, decola os 36, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 120, está dando controle, o Uno 963, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Gol Uno 963, taxa 1600, pés na Del. Uno 963, contato radar na decolagem, saída da El, sul para nível 360. 360, Nadael, no 93. Passaredo 2229, desça sem restrições para 2000 pés. Renegão no 0 no 3. Bom dia, 1-6. Quanto espera? Gol no 865, bom dia. Alinhar e manter, cabeceiro no 0. Matheus, alinhar e manter, cabeceiro no 0, gol no 865. 1865, corrijo, a linha e decola, capixão no 0, vento variável com 02 nós. A linha decola então, 0, boa noite, 65. Bravo, que Luiz, que bom dia, aciona e chama pronto para o táxi. Salvador, bom dia, espera o 9970-1219. Serão 9970, chame 121 no decimal 1 para cópia. Trip 5362, desça para 4 mil pés, que é legal no 0 no 3. T49, sua identificação, desça para nível 050, chegada Bonf, QNH no 0 no 3. Não no 7, bravo, que Luiz. 14069, chame centro Recife, 251, alterno 3325. 251 e alternado, pode confirmar? 13325. Voo 1865, decola os 40, controle agora 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo no 865, passa 1500 metros. Voo 865, contato radar na decolagem, saída Arbor, nova 360. Arbor 360, no 865. Passaredo 2229 na proa de Duna agora, autorizado LS, aqui foi reporte final estabilizado. Autoriza a Varia Nessa para o 1865? O 1865 aguarde, eu também te mantenho a saída. Ok. Salvador, bom dia, 1093, vou quanto espera, 0 pronto. Me manda o gol 1093, chuva a torre. Afirmativo, senhor, tá, quanto espera, 1-0 pronto. Ciente autorizado, alinhar e decolar na pista 1-0, vento variável com 1 nó. Ciente, alinha e decola a pista 1-0, gol 1093. Mantenha a saída, 1-1-5. Gol no 963, chame agora sendo Recife, 251, alterno 3325. 251, 3325, gol no 963, bom dia. Bom dia. Gol no 865, agora autorizada para o de Elefa. Elefa, obrigado, no 865. Dado o ingresso, reporta alinhado e pronto, Bravo Kilo Whisky. 49, desça para 4 mil pés, QNH 10 no 3. 5514. Chame Centro Recife, 12545, alterno 2685. Está aproximando-se do ponto de espera da 10, está pronto. 973, bom dia, alinha e mantenha a cabeceira 10. Alinha e mantenha a cabeceira 10. 973, bom dia. Gol 1093, decola aos 45, controle em 120, décima 8, bom voo. 108. Gol 1093. Gol 1093, contato radar na decolagem, só para nível 360, saída da EL. 360 da EL. Trip 5362, desça para 2000 pés, autorizado ILS, sexo e reporte final estabilizado. 2000 pés, 1013, autorizado X-ray, informaremos estabilizado 5362. 350, Recife. Oi, bom dia, Sacago 6570, formação hotel 350, Recife. 21-1 para cópia. Já chamei lá, ninguém está respondendo, vou só voltar para a frequência. O Rio 5973, autorizado a decolagem pistão no zero, vento calmo. Teve decolagem 5973. Compete aproximação, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 2229. Afirmativo. Traz 466570. Gol no 865, chame agora Centro Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, obrigado, bom dia, no 8 mesmo. Bom dia, bom voo. Bravo, que luz que prossiga reagir na minha escuta, confirme o local de sobrevoo. Gente, você pode... Retorno bravo, 5973, decola aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Em Salvador, bom dia, passarei 2229, final da 10, baixar check-up. Paredo 2229, bom dia, tráfego avistado. Cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso, passarei 2229. Torre Wapsa 6570, chamando o tráfego e solo no 1219, ninguém responde. 121 no 1. 121 no 1. Afirmo. Obrigado. Bom dia, Rio 5973, decolou na Puca, Aracaju. Rio 5973, sai da Puca, só para o 310. Puca, Aracaju, esse é só para o 310, Rio 5973. Gol no 649, desça para 2000 pés, localizado em LSX, capiteiro 10, reporte final estabilizado. 5362, complete a aproximação e chame torre 11895. Ok, estabilizado agora, 11895, 5362. Gráfico, bom dia. Uhum. 2229 no solo 51, direita 121, decimal 1. Semana direita, 219? 1, 121, 1. 093, chame centro Recife, 251, alterno 3325. 251, 3325. Vidas externas. 35362, bom dia, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Reportaremos, 5362. Dois, dois, dois, nove, na escuta. Dois, dois. Sim, Alfa, Aquilo, Pátio 3, atentou ao sinalizador. Passou o externo baixado e travado, trip 5362. Trip 5362, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável, com 02 nós. Gente, livre pouso, não, no 05362. 9150, coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da Rio liberar o setor da retaguarda, tem livre pushback, funamento e a porta táxi. Verão 9970, número 2, no Pátio 3, aeronave da Azul, já autorizada, né? Me escuta aguardando. Verão 50, prossiga. Sim, então, Verão 9970, está livre, reporta ataque. 5-2-6-15, Rio 5973. 1-2-6-8-5, secundário. 2-6-8-5. Confirma a primária? 1-2-5-4-5. 2-5-4-5. Nove-oito-um-um, alinhar e manter cabeceira 1-0, bom dia. Voo 649, completa aproximação, chame torre 11895. 11895, voo 1649. Bravo, que Luiz, que já é próximo farol da, da barra, frequência livre, reporte retorno. Torre Salvador, bom dia, voo 1649. Gol no 649, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre, 727 da Rio, presta inicial rolagem na 1-0. 7, gol, 1-649. O Rio 9811 está livre, a decolagem da 1-0, vento calmo. 3153, chamou Precop. Gente, é o número 2, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando, então 3153. Firma aeronave reboque que chamou o solo. Alfa 6 Fox, bom dia, prossiga. Gente, o Alfa X-Safe Fox não me escuta aguardando, por gentileza. Número 1 no reboque, só um instante, estou com duas aeronaves para início de push no pátio 3, o Mike X-Safe Alfa. Estou ciente da solicitação. Gol no 649, cheque o trem, livre pouso, pista 1-0, vento calmo. E trem de pouso baixado, travado, vento calmo, tem um livre de pouso. Gol no 649. Rio 9811, decola 57, controle agora 120, decimal 8, bom voo. É, confia a frequência? 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, bom dia, Rio 9811. Rio 9811, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para o 310. 310 na Momo, certo. 7-0, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre, 118, decimal 95, ajuste no 093, bom voo. Fico 362, autorizado, ingresso, tentando aeronave da Sideral no táxi. Papo também é 570, copia. Autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, aciona 5533 nos seus pontos. Essa 6570, correto, parte 3, chama pronto para o estiver de funcionamento. Gol no 649, no solo 59, libera a direita e chama o solo 121, decimal 1. 121. Titã 3153 aguarda para início do push e porém tá pronto o copo. Tanto para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5525 no transcondo. Então 9970, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento variável com 0-3 nós. Autorizado a alinhar e decolar. Azul 9150, na escuta. Estimado para início custo de acionamento, por gentileza. O AB também é 570, mais curto. O PAT 3 autorizado, reporta ataque. Quase 9, táxi, silêncio via alfa, vai manter a posição, é só táxi 3 direto, aguardando para ingresso. Echo Alpha na escuta? Em condições de realizar o push simultâneo com a aeronave da APSA, puxando no, na posição 190? Está livre então, agilizando? Reporta para ingresso no pátio principal, Mike Echo Alpha. Zerama 1970, decola 02, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia, pode ficar de semana também. Controle, Salvador, será o 9970, bom dia, decolou cruzando mil pés na Momoflop. Zerama 9970, contato radar na decolagem, saída Momoflop, suba para o nível 3, 4...